Rádio Araucária MB, ZYJ366, 1500 kHz. Rádio Alagados FM, ZYM245. Duas emissoras a serviço da comunidade. Música, esporte, informação, entretenimento. E acima de tudo, fazendo companhia pra você. A partir de agora,